produto tem o que você precisa. Big Pharma. Na Big Pharma você economiza. Aceita o seu cartão e entrega em sua casa. A melhor opção é a Big Pharma. Atendimento, preço, qualidade comprovada. Você pode contar com a Big Pharma. Atendimento e qualidade você tem aqui na Big Pharma. Na Big Pharma você tem tudo em medicamentos éticos, genéricos, equivalentes, anticoncepcional, super barato, medicamentos para hipertensão, conferimos sua pressão gratuitamente, medimos glicose e triglicerídeo de graça para você, temos cosméticos, perfumaria, artigos para bebê, temos um balcão promocional e outros. Disponibilizamos de telefone disque entrega 984209980. Ligue, a gente leva para você. Antes de comprar em qualquer lugar, venha primeiro na Big Pharma e veja nossos preços. Big Pharma, os nossos preços são bem baixinho, vem pra cá. Big Pharma, sua saúde é coisa séria. Facilitamos nos cartões e à vista temos os melhores descontos. Fone 984209980, PA 279, saída para Tucumã, em São Félix do Xingu. Big Pharma.